desta viola quero contar quem eu sou. Do meu tempo de menino este caldo se passou. Fiquei ciente da história porque meu pai me contou. O velhinho foi falando com a voz quase apagando, dos seus olhos marejando. Duas lágrimas rolou. Meu filho, nunca duvide do poder do Criador. O retrato de um boi preto nessa hora me mostrou. Esse boi é o soberano que um dia te salvou. Não me sai mais do sentido quando eu vi você perdido. Na hora fiz um pedido e o milagre Deus mandou. Na cidade de Barreto muita gente presenciou o passar de uma boiada com destino ao matador. No repique do berrante a boiada estourou. Nesse momento tirano você estava brincando quando o boi soberano na sua frente parou. Os gritos dos boiadeiros de muito longe escutou. A rua cobriu de poeira quando a boiada passou. Quem assistiu a passagem de emoção até chorou. Esse boi te defendia com tamanha valentia que até chorei de alegria e o povo se admirou. Este caso do passado assim meu pai me contou. Do milagre acontecido eu fiquei conhecedor. Fui crescendo e fiquei moço, hoje sou um cantador. Vou seguindo meu destino por um milagre divino. Eu sou aquele menino que o soberano salvou.